Sou bom de vôlei e natação. Até que danço bem, melhor do que ninguém. Eu toco violão. Eu tenho fama lá na escola de ser um bom conquistador. Mas a garota que eu quero não me dá bola. Não quero o meu amor. Eu gosto dela. É um avião. Eu gosto dela. Ando voando até no chão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. Eu faço tudo o que eu posso pra chamar sua atenção. Mas ela não quer ver, não tá nem aí pra minha exibição. Eu penso tanto em tantas coisas, eu só quero um esbarrão. Depois eu peço desculpa, dou um sorriso e pego em sua mão. Eu gosto dela, é um avião. Eu gosto dela. Ando voando até no chão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão. Mas ela não gosta de mim. Vive me dizendo não. Nem tem pena do meu coração, que só vive nessa ilusão.